distrações me fazem querer parecer mais contigo. Certo estou de que o teu poder evidenciado é das minhas fraquezas. Mesmo que uma dor seja gerada em mim,